chegamos ao episódio 9 da terceira temporada de Agretzko. Hora de decidir. Tan, tan, tan. Aí a gente revê a Inui perguntando, né? Você gosta de mim? Porque eu gosto de você. Ai, aí nessa hora o Raida olhou com aquela cara de... banana. Agora, cara, ele tinha ficado tão... Eu não sei se foi só impressão minha, Ana, mas nessa hora ele não ficou assim num tom meio amarelo? Olha, eu acho que ele perdeu um pouco da cor, sim. Ele perdeu, ficou amarelinho, não ficou? Ficou. Deu uma amareladinha, assim. Não, ele se coloca numa situação, assim, tão, tão complicada que, na cabeça dele, ele tá na beira de um precipício, prestes a cair. Matar. Gente, sente o drama desta hiena de não saber o que responder uma pergunta tão simples. Você gosta de mim? Não, mas o pior de tudo é que não só ela perguntou se ele gosta dela, mas ela afirmou com todas as palavras, porque eu gosto de você, seu banana. Você tem que pensar bem no que você quer realmente pra gente poder passar pro próximo passo, né? Né? No escritório, o Raida se encontra com a Inui, dá um oi pra ela e ela foda-se pra ele, né? Ela tá no direito dela. Tá, o tchau, foda-se, né? Deixa claro, ela né? Não está virando a cara, ela não tá fazendo a cara feia, mas ela tá dando um gelinho. Ela cagou. É que você como ela é uma lady, mas eu vou falar a real, ela cagou pra ele, tá? Cagou. Ela tá certa. Nossa querida Fênico, né, na Xeroca Roma de novo, né, ela chegou, Raida, você é um banana, um bunda mole, é uma banana de bunda mole, porque olha o que você deixou na porra do teu banheiro, a merda de um lenço da Ético, é claro que ela ficou puta nas calças contigo, mas ela é boazinha demais, é kawaii demais pra te dar um fora, seu banana, bunda mole do inferno. Aí chega quem na Copa nessa hora? A policial do amor, Tenente Tsunoda. E a Tsunoda, não, peraí, não é cartão vermelho não, ele não perdeu ela ainda não, vamos dar pra ele só o cartão amarelo. Como assim cartão amarelo? Cara, se fosse ela, eu já tinha chutado dado um pé na bunda dessa banana aqui há muito tempo. Ah, não, mas ela gosta muito dele, ela ainda ama o Raida, ela ainda vai dar chance pra ele, ela ainda quer dar pra ele e outras coisas do gênero. Ela faz uma análise, assim, certeira, né, cirúrgica da situação. Assim, ela já sabe que tá lidando com um banana, ela já percebeu. Ela já sabe que está lidando com a banana. Então ela criou toda uma situação onde ela está no controle total do que está acontecendo, mas ela te dá a impressão de que é você que está tomando as rédeas. Assim, mas não sou eu que estou no controle? Ela falou assim, não, nunca esteve. Nunca esteve, nunca será, seu banana. E ela deixou assim, ó. Vocês estão num ponto onde vocês não têm ainda um compromisso, mas vocês já estão engatando. Sim, não no sentido que vocês estão pensando. Não no sentido que vocês estão pensando, seus depravados. Então, vocês já estão próximos o bastante para que um pontapézinho só, um toque só, e isso se torne um relacionamento, se torne realmente promessas E por enquanto é só expectativa, tá? Mas se você pisar na bola, você vai acabar perdendo ela. Com certeza. Aí, corta-se a cena e agora vemos as filhas do porcão, que são fãs do canal do Death Metal, da Redsco, treinando a voz de Death, né? E elas até que fazem direitinho. A voz de Death, né? Pra elas, né? Isso aí foi criado pra elas. Que afinal de contas, quem tá fazendo a dublagem nessa hora é o Rarecho, de qualquer forma. Até pras porquinhas é o Rarecho que tá fazendo. O Rarecho é o diretor da série e é a voz do Death. Quando a Aretsuko canta, é o Rarecho que tá, na verdade, cantando, né? Aí, beleza! Então o porcão fica enfurecido nessa merda. Porra, para com esse caralho! Vocês estão incomodando os vizinhos, que porra é essa? Ah, isso aqui, voz de Death, a última moda, tal e coisa. Ah, mas que, onde é que vocês aprenderam essa merda? Nesse canal aqui. Aí ele olha o canal e a porra da Hetsuko cantando lá no meio. Ah, mas que ela merda, tá com uma máscara, né? Então. Não. Ele olha e fica Ana, meio dona assim. Ana, dona Ana. Dona Ana. A gente já falou dessa porra dessa máscara no outro episódio, tá? Não tá enganando porra nenhuma, tá? Ah, e ela é... Na verdade, ela é uma das cantoras das OTMs, tal e coisa. OTM? Que caralho é esse de OTM? Porra, mas tu não sabe nada, pai. É as idols underground mais kawais que tem na porra. Aí ele olha a porra da capa do OTM, né? Da CD das OTM com a porra da cara da Hetsuko estampadona nela. E vê também o vídeo delas que foi postado no sei lá, no YouTube. E fala assim... Ah! Filha da puta! A cara dele de é hoje que eu vou ferrar com alguém. Né? Tão desgraçada das ideias. Né? Aí, obviamente, o porcão pega o Komiya, vendo um vídeo das OTM Girls no intervalo na Copa, né? Ah, você sabia, filha da puta, o Komiya. Né? Sabia sim. Aí, beleza, o porcão chama a Hetsuko pra tomar um esporro. Enquanto isso, a gente vê... E ele chama após o expediente, lógico, né? Porque não tem pra mais dar esporro, pra ver tem que dar esporro ela na hora certa, que é depois do trabalho. Aí a gente vê a Manaka no emprego dela, na lojinha de conveniência, e que se tudo der certo, ela tá querendo que pedir demissão. Ela não vai pedir demissão ainda, mas se tudo der certo nessa bagaça da Idol, sim, ela vai querer pedir demissão do emprego na lojinha, né? Aí papo vai, papo vem. A Hetsuko conta da dívida pro porcão, que ela tá nessa palhaçada de Idol por causa da dívida. Aí o porcão empresta, tenta emprestar o dinheiro. Olha, que essa foi uma das primeiras vezes que eu vejo o porcão fazendo um negócio legal, tá? Fazendo um negócio assim de coração, bacana, né? De master, eu já fiquei pensando, eu não sei, acho que sou eu que sou maldosa, viu? Porque eu fiquei pensando, ele vai comprar a dívida e agora é ele que vai indenizar ela, porque você tá devendo dinheiro pra mim. Não, que ele iria, não, mas dona Ana, que ele iria fazer da vida da Rex depois um inferno? Isso tava óbvio, isso não é nem maldade, isso é o padrão, mas o fato dele querer livrar ela da dívida foi uma coisa bacana. Se eu fosse ela, eu também não aceitaria. Não foi? Não, ela não aceitou. Não, quero não, obrigado. Eu vou fazer com que esse negócio das idols dê certo. Elas são minhas amigas. Não, aí chega um pouco. Amigo de cu é rola, tá tomando cu você e teus amigos. Tô cagando pra porra dos teus amigos. Tu agora trabalha aqui, ô filha da puta. Qual é teu primeiro emprego? Parece até, como é que é, o Capitão Nascimento. Tu é o quê? Tu tá de bandoleira? Tá de sacanagem com a minha cara? Filho da puta, tu trabalha onde nessa merda? Eu trabalho aqui na contabilidade. Então para com essa merda desse negócio aí. A Manaka liga pra Hetsuko, né? Ela tá lá pra atender. Ei, acabou a conversa não. Ah, acabou sim. Quando, se eu conseguir que esse negócio da Idol dê certo, eu vou pedir demissão dessa merda dessa empresa. Nossa, tá? Agora com licença, perdeu. Eu tenho que cuidar da minha vida. Não, o porcão perdeu o rebolado o bonito, completo, né? Ele ficou... Eu acho que exagerei. Né? Aí, beleza, a Hetsuko sai toda feliz que ela conseguiu, né, ser sair por cima numa discussão com o porcão, né? Um fato raro isso daí, né? Aí, beleza, a Manaka chama a atenção da Hetsuko, aquela conta falsa do Instagram das OTM Girls. Lembra que tinha uma conta que não era feita por ninguém, tal e coisa? Que ela tá postando fotos da casa da Hetsuko. E aí a gente descobre que a porra daquele stalker da jaqueta é o dono da conta falsa, que ele tá expondo o endereço da Hetsuko na internet pra todo mundo ver. Todo mundo fica assustado com essa porra, menos a Hetsuko. Porque ela, sabe o que mais? Foda-se. Você é só um fã mais empolgado, tal e coisa. Não, a galera é do bem, não tem problema não. Vai tá tudo certo, né? Lá. A Hetsuko tá bem iludida, sabe? Aquela coisa assim de que... Ah, a gente dá tanta coisa para os fãs, tanta alegria, tanto calor humano. Isso não é nada demais. Eu pensando cá comigo, menininho, né? Iludida. Bateu um Raida nela agora. Putz, como ela tá iludindo. Nessa hora, falando no Raida, né? Nesse corta-cena, o Raiden encontra com a Inui na saída da empresa para pegar o trem. E ela dá um ultimato nele, ó. Tá bom, tá beleza, tá tudo tranquilo, mas agora decide logo essa merda. Ou eu ou ela. Se decide aí, eu vou te dar um tempinho pra decidir esse caralho. Claro que ela não falou desse jeito, porque ela é uma lady, né? Uma dama. Ah, mas ela falou do jeito mais kawaii possível. Ah, te escolhe aí, ou eu ou ela. Então, A Inui, ela é bem pé no chão, né? Ela falou assim, olha... Ele falou assim, cara, olha, eu fui garoteei, viu? Putz, eu agi que nem um moleque. Eu falei assim, não, eu entendo, Mas tem horas que a gente tem que se decidir, você tem que pensar o que você quer realmente da vida. Né? Aí eu completaria com seu banana. Ele quer virar milkshake, só pode. Né? Aí quer virar vitamina. Que é mais fácil de engolir. Né? O Ryodo avisa que as fotos são perigosas, porque tá expondo a vida da Aretsuko. A Aretsuko diz que tá tudo bem, afinal de contas ela decidiu ser idol pra valer, e agora ela vai ser idol mesmo, então ela tem que assumir o risco e tal e coisa. Aí no próximo show, a Aretsuko encontra justamente o bendito do Stalker da jaqueta, que ele entrega, ele taca, saca a pataca de dinheiro? Ele taca a pataca de 100 bilhetes de aperto de mão. Lembrando que esse vale aperto de mão, cada vale 3 segundos. Então, se ele ali está com 100 bilhetes, ele só tem 300 segundos para ficar com a Aretsuko. Ou seja, 5 minutos. Ele vai ficar ali 5 minutos segurando na mão da Aretsuko. Aí ele começa a tecer, começa a falar do trabalho dela, começa a xingar, começa a chamar sem de baranga, que a música é dela assustador. Não vale porra nenhuma. Né? Não, na empáfia. No carinho, na etiqueta, porque fleuma, a sua voz é horrível, entendeu? Eu não entendo o que você está falando. Você se acha... Sua voz é horrível, eu não entendo o que você canta. Você se acha a baranga, tal e... Como é que é? Sugadora do dinheiro dos fãs e não sei o que. Dos fãs, isso. Aí ele olha pro relógio, 30 segundos. O tempo passa tão rápido, né? Oh, mas que merda essa vida, né? Gente, imagina aqueles comentários de internet, sabe? Quando você faz o... Hater de internet, troll de internet, isso aí. O descuido de baixar a barra de rolagem, você entra na área de comentários, é aquilo. Eu nunca faço isso. Só na área de comentários do Paranerdia, porque lá é uma ótima área de comentários. Assim, site de notícias que desce ali é o puro suco do hater, pois ele foi transformado num personagem. Mas aí, beleza, a Aretsuko fica apavorada com esse caralho desse maluco, desse stalker do cacete. Infelizmente é assim que termina o episódio 9, nesse aperto de esfíncter, né, que apareceu. Tcharam!